Pretinho Básico das 6 da tarde, ao vivo, às 6:02 deste fim de tarde de segunda-feira, mais uma segunda-feira de dezembro, aliás, a primeira segunda de dezembro que se vai, não é mesmo, queridos do Pretinho? É, chegamos foi. Com o Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia Big, da Milera, moda está nas ruas, fala Porazinho! Tudo beleza, meu irmão? Tudo beleza! Tudo certo, tamo aí! Tudo belezinha, é isso, fala Maurício Amaral! Tudo belezinha! Mr. P! Opa, boa tarde! Certo, Marcos Bianger! E aí, galera? Certo, é nóis, família! Mandar um abraço pro meu amigo Geraldo Voa Boi, família 100% ouvindo o Pretinho Básico. Fala aí, Geizu! Para que é, mano, bro? Beleza, nóis que tá, e a estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira, 18 horas, é o homem da Zero Hora! Editor de esportes de Zero Hora, é o homem das mulheres, editor de mulheres, é o homem dos chopps cremosos, tomador de chopps cremosos, Davi Carli, Davi Carli, bala de goma, Davi Carli, homossexual. Eu não sei, mas acho que vocês já estão cansados. O ano nem chegou não, ao final. É que eu não cantei. E vocês já estão cansados. Então larga o iPhone, Marcos. Te dedica a tua audiência. Eu tenho que manter a internet funcionando. Se eu largar o iPhone, a internet para, meu. Sinos bimbalando. Te dedica a tua audiência, Marcos, que neste momento quer para que tudo para te ouvir. Pare, então. Para mim, a internet pare. Pode parar, Marcos. Deixa a internet parar para mim. A internet então, vai parar. Pessoas vão morrer. Tudo então. Bem, Davi? Tudo bem. Como é que tu tá hoje? Tranquilão? Tranquilo. Tudo certo? Tudo certinho. Muito bem. Vamos nós, então, até às 19 horas com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Pediatria e ginecologia são especialidades que predominam entre os médicos no Brasil. Mas olha procto, aí, procto que é bom nada, né? Cerca de 204 mil médicos têm pelo menos um título de especialização. Equivale a 55% do total de profissionais em atividade. Sabe que um professor de inglês que eu tinha, ele estava conversando com a aluna e perguntou o que ela fazia tal. E ela disse assim, eu sou ginecologista de moças com menos de 22 anos. Aí eu disse, mas é meu sonho. Ela ficou brava. Porque pro ginecologista, né? O cara, isso é o trabalho dele. Sim, é o trabalho. Coisa, mas não, vamos. Porque ficam brava com qualquer coisa. Também. Mulher não tem risada, não tem humor. Não tem. Tu vê a mulher no humor, ela é objeto. É a mulher, faz sempre a gostosa, gostosa burra. Isso. É porque mulher não consegue subjetivar. Dá uma subidinha. Eu gostaria só de voltar aqui a questão da medicina. Eu também gostaria de voltar à questão da medicina. Dentro desse universo, Porã. Os pediatras e ginecologistas respondem por 24%. Aham. Ou seja, um quarto dos médicos especializados no Brasil são ou pediatras ou ginecologistas e obstetras. Eu cursei, né? Eu posso falar que eu cursei urologia. Que loucura, hein? É mesmo, né? Eu cursei urologia. Tem que ter algum motivador para esse tipo de coisa. Olha, que a gente precisa saber. O motivo dos ginecologistas é meio óbvio. Aliar não. O trabalho ao prazer. Não. Eu acho que é uma coisa será meio tranquila. Por que que essa área da medicina fascina tanto essa grande parte dos ninguém médicos? Ninguém é ginecologista por acaso. Não, mas vocês estão esquecendo do mais importante, que é o pediatra. Não, mas eu falo não, e se dedica a crianças, é muito mais, né, pois é, mas eu fico curioso, o que, que será que gera tamanho? O cuidar das crianças deve ser uma coisa meio natural, assim. Eu acho que não, eu acho querer. Que a medicina deve ter realmente alguma coisa além que a gente não... Mas currículo, mas, né? Mas o cara... Eu acho que é alguma questão técnica. É. O cara que é pediatra... Pediatra não diria tanto, mas o obstetra, eu acho que de repente ele tá nessa categoria, talvez esteja os obstetras. Talvez, aí. Né? Porque o obstetra é o cara que não lida com a miséria humana, ao contrário de quase todos os outros médicos, entendeu? Sim, todos, isso, outros, isso. Todos os outros lidam com o quê? Verdade. Com a doença, com a morte, com a dor, entendeu? Ao contrário, né? E o obstetra não, é com a realização. Com a vida, né? É a única parte feliz do hospital, né? Mas já quando o pediatra tem que lidar com o caso de doença numa criança, com certeza ele... Aí é muito cruel. Mas o ginecologista é mais importante que o pediatra, porque as crianças saem do que o ginecologista cuida. Eu tava bom até agora. É verdade. Mas é verdade. Bom, só continuando aqui. Foi bem, eu acho que foi bem. É verdade. Não deixa de ser verdade. Eu falo qualquer coisa aqui. Jesus é do bem. As pessoas... Vocês são assim, qualquer coisa que eu falo. Eu gosto quando tu dá declarações polêmicas. Eu prefiro piangas polêmicas. Eu não gosto de piangas paz e amor. Isso faz o teu marketing. Uma vez eu tava. É o pobre coitado, Marcos. Passeando com a minha filha e tal. Vítima. Tu sofre perseguição no seu. Por quê? Porque eu sou albino. Eu sou albino e catarinense. Duas coisas que me fazem ser minoria nesse programa. É verdade. Agora eu tava passando. Inteligente, né? Albino, catarinense, absoluta minoria nesse programa. Eu tava passando com a minha filha, assim, com a minha filha de carrinho. E aí dois caras disseram: ah, o cara ali passeando com criança. Tipo, eu não posso, se eu estivesse lá me drogando, os caras iam dizer: ah, isso aí, isso que a gente espera do piante. Então eu passeando com a minha filha, com uma criança, os caras, ah, passeando. É o contrário, entendeu? É verdade, Max. Se eu for pego. É um perseguido, Max. Se eu for pego na Blitz, numa situação, balada segura. Se eu for pego na Blitz, todo mundo é normal, de se esperar. Doidão. Se eu for visto na igreja, todo mundo. Que isso, cara? Mas eu confesso assim, foto, ó, eu não quero, não desejo teu mal, mas que seria legal tu ser pego numa Blitz, balada segura, aí seria. Mas isso fora seria o óbvio. É mais fácil. Mas é bom, é mais fácil o Maurício Amaral, namoradinho do Brasil, ser pego do que eu. Namoradinho do Brasil. Mas com certeza ele ia estar bebendo na tua casa. Eu queria pedir licença pra vocês. Mudar a imagem do Piange. Pra botar pra fora o programa. Eu gostaria de colocar o programa daqui pra fora. Há um mundo fora daqui, né? O mundo é maior do que o nosso quarto. É muito maior. Já dizia Júlio Reni. É verdade. As outras especialidades mais procuradas na medicina são anestesiologia, cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, que vem juntas, e oftalmologia. Esses tempos uma menina perguntou se eu era anestesista. Por quê? Não sentiu nada. Não sentiu nada contigo. Não é? Sabe que eu já trabalhei de anestesista, né? Lá na Faculdade Geral do Maranhão, eu fiz uma cadeira lá só de anestesia geral. É mesmo, contigo, né? É uma loucura. Essa leseira é contigo. Aí, tá até hoje sob o efeito. Exatamente, Magnata. Sensacional. Tamo nessa loucura aí. Chuva derruba a temperatura em 10 graus no Alegrete, na fronteira oeste. Ah, tá brincando comigo. Em uma hora, termômetros despencaram de 30 para 20 graus em Santa Maria, na região central. Também choveu na tarde desta segunda. Olha a chuva. A temperatura caiu de 30 para 25 em uma hora. Queda vai acontecer também aqui em Porto Alegre. É como disse o Cléo, a instabilidade se espalha pelo Rio Grande do Sul nas próximas horas. Exatamente, vai do Sinos. Um pouco esse início de semana. Cléo é nossa, jubilado. Obrigado, Nando Gross. Não sou Nando Gross. A família Potter deve estar sofrendo então, né? Sim, a família Potter deve estar. Parte da família Potter, né? Outra parte não. A família Potter já saiu da Alegrete, ganhou. Outra parte da família Potter tá bem. Tá sofrendo. Tá bem. Tá bem. Vamos ver que tá nos Estados Unidos, né? Tá bem. Mas férias, tá sofrendo no paraíso, né? Sofrendo no paraíso. É bem verdade que podia estar melhor. Mas não tá. Florianópolis abre hoje a programação de Natal. As luzes da árvore natalina de Tide. Cara, isso parece mais uma marcha fúnebre, cara, do que uma música de Natal. Galera do Pretinho! Tá, homem, olha só, Floripa! Floripa abre hoje a programação de Natal. As luzes da árvore natalina são de 35 metros de altura. É grande. A árvore é de 35 metros de altura e as luzes, obviamente, acompanham a árvore. Imagina bem bandeiradinha. Cigarro desse tamanho. Queimando. A árvore e as luzes serão acionadas na noite desta segunda-feira, Almir. Exatamente, hoje à noite. Hoje à noite. Não é amanhã? Não. Ih, meu Deus, vamos ter que ligar um fio. A árvore recebeu 50 mil microlâmpadas de LED. Nossa, é quanto pra dar errado, né? E caixas de som por onde deverão sair as músicas tradicionais de Natal. Outros bairros também deverão ter decoração especial em Floripa. Árvores de 10 metros de altura com decoração similar à Avenida Beira-Mar serão distribuídas pelos bairros de Ingleses, Canas Vieiras, Ribeirão da Ilha, Lagoa da Conceição e Coqueiros. Coqueiros! Lá onde mora minha mãe. Isso aí. grades são instaladas. Fala, Cléo. Vamos estar lá tocando no Natal lá de Floripa, pô. Se tu quiser aparecer lá, mas pra não... ver com ela do show do Iê. Vamos, vamos. Mas não é hoje, né? Hoje é só não, vamos... da árvore. Nós vamos estar lá na virada, no show da virada, tá ligado? Espetacular. Ah, é? Vamos lá, vamos lá. Se tu quiseres ir lá passar com nós, pô, nosso claro. Convidado VIP. Claro, claro. E nosso camarote do Iê, tá ligado? Não vai ser bom ter vocês mais quem? Pô, nós das Aranha e também a Tijuqueira. Também vai estar o John Mayer Jones. Boa, boa, boa, boa. Só as bandas novas da ilha. Beleza, vamos divulgar aqui, hein? Aparece em Porto Alegre, no estúdio da Atlanta, pra gente divulgar no pijama de manhã. Abraço pro garoto. Posso sair, Amaral? Posso sair? Deixa eu sair. Tem que ter tá um evento do Planeta daqui a pouco. Deixa eu sair, deixa eu sair. Lá no Planeta, vamos nos encontrar, né, Cléo? Ô, Mr. P, tá me ouvindo? Deixa eu sair, Maurício. Tô te ouvindo. Fala, cara. O Galoto mandou um abraço. Galoto, nosso empresário. Mandou um abraço. Falou que tu és o convidado VIP da noite, tá virado? Pode trazer tu e a tua família. Tá semana tudo passada na frente de casa, Cléo, eu só ouvi aquela voz de alguém passando assim. Ô, Mr. P. Mr. P do caralho! Pé do caralho. Ontem de noite passou um pi. Ai, DJ. Os caras passam na mesa da casa falando isso, é mesmo? Na praia, que maravilha, então, cara. Na praia, 3 da madrugada, só dá aqueles... P.I.D. O pessoal não sabe, mas tem um pôster do demonstração de carinho, né, cara? Demonstração de carinho. Legal, eu dou risada. Demais. Posso continuar aqui? Vai, continua. É uma boa. Siga, professor. Tava dizendo que grades serão instaladas para evitar travessia de pedestres na região da rodoviária de Porto Alegre. Vamos estar aqui. Com a passarela interditada, pedestres devem usar a passagem pelo túnel do Trensurb. As grades vão direcionar as pessoas. É um gradil, né? Como se direciona gado pro abatedouro. Brete. As grades vão... O brete vai direcionar, então, os bretes vão direcionar as pessoas na utilização obrigatória pela passagem pelo túnel. Bom, né? Pra evitar atropelamentos. Pra evitar atropelamentos, é isso aí. Enquanto ninguém arruma lá o troço, a gente evita atropelamento dessa forma, embretando as pessoas. Vai dar uma demoradinha, né? Vai demorar. Vai dar uma demoradinha. Começa em janeiro. Pra ficar pronto, né? Começa no ano que vem a obra. É. Sério? Sim. Pra hoje, só amanhã. É. Começa em janeiro? É, não é ano que vem. Ano que vem é janeiro já! Então, é mesmo que um mês tu tá reclamando dessa empresa séria? Cara. Vai fazer toda a arrumação, tu queres que eu faço agora, faço hoje. É melhor, ó. Se vê tape. Hã? Silver tape. Silver tape? Silver tape. Melhor invenção. É bom pra tudo. Bom pra tudo. Melhor invenção da humanidade. É verdade, é verdade. Todo homem devia ter uma silver tape. Você no bolso. Né, eu tenho. É. Tem? Tem. Vamos pendurar um porão na parede? Vereador quer acabar com a obrigatoriedade de ônibus circularem com cobradores em Blumenau. Oh, vai demitir os cobradores. O Marcelo Schrub justifica que o projeto significa a modernização do sistema, obrigando o usuário a ter o cartão Siga para utilizar o transporte coletivo. Ah. Ele diz que no caso da aprovação, os cobradores não serão demitidos. Como é que... Vamos fazer o quê? Como é que fica a Maria cobrador? A Maria cobrador, aquela que pega o ônibus só pra ficar ali rasgando o cobrador. Como é que fica? Como é que vai ficar essa moça? Vai virar Maria motorista. Tem outros empregos aí. Mas já tem a Maria motorista. Ela fica uma numa parte do ônibus e a outra no outro. Vai dar briga. Pô, vai melhorar pros motoristas, então. Vai ter duas. Vai melhorar. É aquela coisa que eu sempre falo, né? 2-0. Você, mulher, vai ter que aprender a dividir. O mundo prova isso. Meu Deus. Cara, se eu falo isso aqui no... Na boa, vou dizer porque essas coisas é minha mulher. Todo mundo invadido, minha... É invadido o estúdio. Se eu falo isso aqui nesse programa, eu sou assassinado antes de chegar em casa. Eu pensei o seguinte... Antes de chegar em casa, minha mulher manda me matar. O que mais me preocupa é a ansiedade por ano, porque ele tomou da extinção dos supostos cobradores, do cartão, ele conseguiu daí chegar na divisão que ele propõe para as mulheres. Eu vou longe, tô sempre enxergando lá na frente. Isso aí é o futuro, é o futuro. E você, mulher, que ouve o programa... Atenção, você, mulher. Vai ter que se acostumar. Vai ter que se acostumar. E a questão... Mas aí nós não vamos aproveitar, Davi, que é o Davi, fica estupefato. Não adianta, porra. A questão é a seguinte, Peter. Tu tá plantando pros teus filhos, então. Eu tô, sim. Ah, meus filhos, sim. É. O que a tua mulher acha disso, porra? A minha mulher, eu não sei o que ela acha. Eu não sei nem o que ela pergunta. Não sei, mas é uma questão da gente ir conversando com calma, né? E negociando, né? Vamos negociando. É que algumas coisas são inegociáveis, né? Mas tem o famoso se colar, colou, né? Ah, o se cola. Mas eu não sei a opinião dela. Grande garçom do barranco, se cola. Lembra do se cola? Abraço, querido se cola. Sabe que esse negócio dos empregos, não das mulheres, mas dos empregos, teve um... Obrigado, Davi. Tem o emprego mulher também, né? a categoria. O que que tu faz? Mulher. Sim. Qual é o teu trabalho? Eu sou mulher. Estou muito, né? Isso aconteceu... Desculpa, mas isso aconteceu hoje com a minha mulher, que foi fazer uma consulta numa endocrinologista. E essa endocrinologista perguntou o que que ela fazia. Eu sou advogado. Mas exerce? Não. Sou do lar. Então tu é bacharel. Não, eu sou advogada com registro na OAB. Ah, mas tu não exerce. Não, eu... Então tu não faz nada. Não, eu sou dona de casa. Certo. E aí quer dizer que dona de casa não faz nada. Claro. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, muita, né? Coisa. Cuida de duas crianças, cuida de faz um monte de coisa. Cuida de mim, principalmente. Cozinha, almoço. Se essa mulher soubesse, não tinha dito isso. Lá em casa tem várias donas de casa, viu? É pra diminuir. Uma por dia, né? Mas o Davi tava... Não, eu tô dizendo que quando começou a Revolução Industrial com aqueles teares e tal na Inglaterra, certo. E tal, tinha gente que invadia as fábricas e quebravam as máquinas. Quebravam as máquinas. Que eram os caras que perdiam emprego por causa das máquinas, entendeu? Certo. Então, isso aí não adianta, não tem como. Tu vai, vai acabar as catracas. Tu vai acabar com o cobrador, que era o cobrador, vai fazer outra coisa. A mesma coisa o antes. O Geiso tava quebrando as fritadeiras lá na casa. O cara que fazia a máquina de escrever, que o cara faz hoje. Faz outra nada. Coisa. O cara que. Aquelas fitas de vídeo que tinha antes. O cara vai fazer outra coisa. Ah. Né? Bom, aliás, o que tem de locadora de vídeo fechando, né? Que vocês já perceberam. Então agora tudo a gente compra pirata. É isso, cara? Como a gente compra pirata, Geiso? Você não compra? Não, eu não compro pirata. Ele baixa. Geiso. Ah, tu baixa? Não, é claro que não. Nunca fiz isso. Cara. Até o William ali da Star Service não é, baixa. Não me interessa o William, cara. Eu não baixo, cara. Eu não baixo. William. Todo mundo baixa filme. Todo mundo. Tu baixa, Piangers? Eu nunca baixei filme. Nunca baixei nenhum filme. Tá mas ótimo. Eu ouvi dizer que todo mundo baixa. Mundo, menos tu e eu, então. É, somos os únicos dois. Provavelmente, se a gente perguntar para as outras pessoas aqui do Recife, ninguém vai baixar. Tu baixa, Porã. Mas todo mundo baixa. O Porã tá se incomodando com a mulher pelo torpedo. Eu não quis falar, vai dar. Mas o discurso uma mensagem que ele deu ali do médico. Ô, Porã, abre pra nós aí, Porã. Lê a mensagem. O que a Thaís falou aí? Não é nada pessoal. Eu sei. Recebi uma mensagem do operador dizendo que... Ah, da operadora. Tem que fazer uma recarga. Certo. Eu também tenho um pré-pago, que nem o Piangas, mas o Piangas tem um iPhone. Ah, tu tem pré-pago. Dois, um pré-pago e um pós-pago. Não, eu tenho só uma linha. Só um telefone. Só um telefone. Ah, não pode divulgar aquele outro, Boné. Não tenho outro, cara. Não tenho. Não tenho. Cara, alguém vai te matar, cara. Tô te falando sério, alguém daqui dessa mesa vai te matar. Ah, isso é verdade. Cara. Um dia tá falando vai. Isso pro Tiroso? Por tudo, cara. Tiroso. Pô, o cara falou dois que Tiroso. Não há nada que desabone mais o cara do que o Tiroso. Eu já sei o primeiro. Ai, 6h20, Irimu. O que eu faço contigo agora? Não! Tem mais tempo! Brilha muito no pretinho, Irimu! Vamos nessa, meu! Sequelado, né, Jimão? Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer o meu. Como é que foi fim de semana, Jimão? Diz que não tá bebendo mais, né, Jimão? Pratos do dia no Pretinho Básico. Hoje com Jerimão. A Andressa abriu a porta pra ti, Jimão. Cara, cuida da tua que eu cuido da minha, entendeu? Eu sei muito bem o que eu faço, cara. Não é essa aí, meu. E aí, Brasil? Tudo beleza, Jerimão. E o teu time, hein, ó. Que agora vem até um gritinho aqui no meu ouvido, cara. Vai, tira esse louco do meu lado aqui, cara. Cara, vai pro outro lado da mesa, meu. Isso é pra ficar me vinhetando aqui. Olha o Celso Roth. Aí, o teu avenida. Fala, teu avenida. Como é que tá o teu avenida? Teu avenida. Quem que ganhou o teu avenida? Não, meu avenida tá de férias. Olha, se preparando tá para o tá de férias Gaúcho, sempre, meu. Pro... Olha quem falando. Ô, Paulinho Brito, responde pra ele o que ganhou o teu avenida esse ano. Isso aí, obrigado. Ganhou nada, a mesma coisa que o time dele. Fala pra ele. Agora tu vai. E tu, o teu ganhou o quê, meu? Não, eu batei tu e o personagem ao mesmo tempo. Agora tu nem te deu conta. Eu batei quatro ao mesmo tempo. Meu Ah, não, é bem. Eu não vou mais fazer esse troço aqui. Ah, que então. É isso, Jerimão? Vai lá. Pô, tô aqui pra fazer os fatos do dia. 8 e 1. 8 e 1 da manhã. Eu creio que começasse às 2 da tarde. Às 8 da manhã. Era 8 da manhã, as coisas estavam acontecendo, meu. Fala, meu. Ex-Miss Estados Unidos é presa por dirigir embriagada. Ah, mas vai te catar, Amaral. Pô, que noite forte. Qual é a relevância que tem isso, Amaral? Quem foi? Cara, ex-Miss Estados Unidos. Ex-Miss Estados Unidos. Foi presa por não assim. Não conheço ela. Dirigiu no trago ali, no fogo. Trago. Bebeu muito, meu. Coisa séria. Esqueceu a porta saída. Lá nos Estados Unidos é preso, né, Gilmão? Mulher bêbada pode fazer qualquer coisa. Tu conhece os Estados Unidos? Já teve lá? Cara, eu sei o que acontece, entendeu? Eu posso falar. Agora, se tu já foi lá ou se tu não foi lá, daí é outra coisa. Ah, Girimão, eu vou te falar um troço, Girimão. Não, não, tu não vai falar nada. Bem de boa, assim, eu vou te falar assim, Girimão. Não te aguento mais, Girimão. Cara, mas não é essa questão. As pessoas gostam, cara. Elas querem. Não, as pessoas não gostam. As pessoas odeiam os lados do Girimão. Eu te pergunto quem é. Aqui, ó. Não vem com essa, meu. Aqui, ó. Piangers, presta atenção. Fetter, olha só. Quem é que hoje à noite estreia no Jornal Nacional? Ana Paula Padrão. Não. O cara que sabe muito. A outra, Ana Paula Poeta. Patrícia Poeta. Isso, Patrícia Poeta. Então tá, vamos ver se não interessa. Quero mandar um beijo. É padrão e outro é poeta. Quero mandar um beijo de boa sorte pra minha ex-colega. Ah, vai te deitar, porra. Patrícia Poeta, eu sempre acreditei no teu potencial. Estudou com a Fernanda Lima. Não, a Fernanda Lima, ela me visitava numa rádio onde eu trabalhava. Muito legal tu dizer isso aí, que ela acreditou no teu trabalho. Ela perseguia. Ela queria aprender. Coisas. E aí, meu? E tu ensinou, meu? Por assim, eu tô falando contigo. Tu fala, Girimão. Tu sempre acreditou no trabalho dela? A corrente tá levando pra aquele lado ali, por assim, ó. Então entra mais ali, ó. Entra mais do outro lado, me confundindo. Tu sempre acreditou no trabalho dela? Sempre. No potencial. Parabéns. E ela chegou onde chegou. Acho que não foi o mesmo dela em relação a ti. É, eu fiquei por aqui, né? Mas valeu a pena, porque ela chegou. Mas ela nunca depositou confiança em mim. No meu trabalho. Tu depositou alguma coisa nela? Muita confiança. Então, já que nós estamos falando nesta mulher, Patrícia Poeta, 10h56 da manhã, 4 para as 11. Patrícia Poeta, corta o cabelo para o Jornal Nacional. Opa! Imagina se erra. Agora, dessa manchete aqui, eu disse que não é boa essa aqui. Eu não ouvi, Girimão. Imagina se erra a mão, cabeleireiro. Eu não ouvi. Com o cabelo para estrear hoje a Patrícia Poeta, meu. Ela chegou lá e falou, corta na frente, cara. E pica atrás. Cara, no Jornal Nacional, ela cortou o cabelo. Cortou o cabelo, cara. Vai começar o cabelo bem curtinho. Hoje? Não sei, cara, não vi. Ela fez moicano do Neymar, meu. Não fala bobagem, meu. Nova calha, cara. Você então é William Bonner e Ana Paula Poeta hoje. E Patrícia Poeta hoje no jornal. Não, cara, não. É hoje que ela estreia ou é amanhã? É hoje, cara. Então já houve a despedida da Fátima Bernardes. Não, hoje passa o bastão. Ah, elas vão estar as duas no ar hoje. Vai passar o bastão, William Bonner. Ah, que legal, hein, cara. Cara, eu vou largar de mão. Meio-dia e 48. Duvido, Girinho. Ah, para aí, meu. Malu Mader, caminha com um amigo. Em Praia Carioca. Deu uma engordadinha malumada, não sei se vocês viram. Também, né, meu? Tu que emagreceu, é. Também, ela tá com... Já tem 50, eu acho, a malumada. Sério, não? Tipo, deve ter 50. Tipo, ah, quantos anos tem a Bruna Lombardi, tu acha? Tem uns 60. Quase 60 anos. 60 anos. A Bruna Lombardi e o marido dela estão inteiraços, cara. Maravilhosos. O Richelli. O Richelli tá demais. O Richelli fez uma festa nesse final de semana maravilhosa. Uma festa na Leopoldina Juvenil aqui em Porto Alegre. É mesmo? Maravilhosa. Bem Porto Alegre. Quem que tava lá? Bem Porto Alegre. Tatata. Tatata tava lá. Tatata organiza festas. Quem mais tava lá que a gente conhece? Roger Lerina. Ô, bacana. Só os colegas. Naná estava lá. Beto do Figurino da TV. O Beto tava lá também. Maravilhoso. Quem mais? Tino Marcos. Rede Globo tava aí. Lacombe. Fez um bate-volta. Lacombe. Evaristo Costa. Teve lá também. O Brusley. Ah, muito isso. Bom. E quem o mais? Zeca Camargo. Só homem. Sabe que nasceu o filho de Evaristo Costa, cara? Ah, é? Com quem? É impressionante, né? O filho de Evaristo Costa. Por que é impressionante? É inseminação. Por que é impressionante? É inseminação. Sim. É, olha ali, ó. Não. Que eu não sei quem é o Evaristo Costa. O apresentador do Jornal Hoje. O Jornal Hoje com a Sandra... Annenberg. Adoro o Annenberg. Adoro tomar um Annenbergzinho. É bom, né, Almir? Oh, tem um gosto forte. É digestivo, é né? É feito de ervas, né? Isso. No começo tem um gosto forte. Peraí, deixa o Girimão continuar aqui. A apresentadora é a Bebum, né? A Sandra Undenberg. Que deselegante. Que demais isso, cara. Que deselegante. A Sandra Undenberg. Continuando aí, ô Girimão. Deixa eu falar aqui, deixa, né, meu? Deixa, 14h30. Tá para, meu. Pá, cara. Cara, pá. Mas eu não vou. Eu vou te dizer, eu não sei o que é mais irritante, se é tu ou se é a trilha do programa. Não, não sei o que me irrita mais, os dois ao mesmo tempo, então me dá vontade de pular daqui de cima. Deixa aí. Ô, Mr. P. Não. Fala, Cleo. Mr. P tá aí. Tô aqui. Vou sair, Amaral, vou sair. Tá, não, calma aí. Tá, espera aí, Cleo. Pera aí, Melhor do que só o novo som do Iria. Não te mete tu também aí, meu. As melhores casas do ramo. Puta, esse louco não vai parar agora. Para aí, Cleo. Eu tô com uma baixeira aqui. Tá, legal, mas fica na tua. Vai, Girimão, pelo amor de Deus. 14h36, Nicole Balls, vai ao banco com o namorado. A Nicole Balls tem balls. Parece que tem, mas... Só no nome. Não? Namora. Ela é mulher mesmo? 16:21, Giovanna Antonelli curte almoço com o marido no cara, Rio. Cara, eu nunca curti almoço, cara. Ou não, cara. Pô, tu curte ali um momento, a companhia. Já curtiu sim. Não, Maurício já curtiu e comigo, na não. Serra. Curte almoço, não. Onde, qual sim. Bairro que ela tava, Girimon? Cara, no Rio não interessa o bairro, mas como que não? Provavelmente devia ser Ipanema, Leblon. Zona Sul, tá, mas do Rio. Quer que seja, não deixa. Não, era meu pó roxo. Era meu pó roxo. Na UPP, Só um pouquinho, meu. Pois não, na Avenida Brasil ela tava, no restaurante. Olha assim, deixa eu falar. Só um pouquinho. Pera aí, cara. Vamos escutar. Pode falar, Girimon, fala comigo. Ficou um mau humor aqui na sala. Ah, mas também, né, cara? Olha só. Não, é bem isso aí. Fala, Girimon. Fala, Girimon. Me pergunta, Girimon. A mulher é tua, Giovanna Antonelli. Não é. Então por que tu quer decidir onde ela vai? Mas almoçar? Eu não quero decidir, era só uma curiosidade que eu tinha, mas já me passou agora. Mas que azedume, também. Hein, cara? Bebeu, Girimon? Imagina cara, se o teu time tivesse perdido o jogo. Não. Vamos mexer com os troços aí. Aquele mala foi embora, cara. Agora eu volto pro Olímpico, insuportável aquele seu escudo. Mas por que tirou o escudeiro pra botar time, o Lúcio? Cara. Mas não tem... Pio não foi o que ele tem na cabeça, cara. Vamos encerrar aqui agora, Feta. Vai. Quando? Pá, olha ali que oração, meu. Hoje foi. Te estendeu, hein, Girimon? Te estendeu, hein? Se estendeu o bloco inteiro pra ti. Agora, nada mais, nada menos. 15 minutinhos atrás. 15 a 18 e 13. Era 18 e 7, galera. Esse mala, esse insuportável, esse mercenário Ronaldinho Gaúcho chega em São Paulo pra premiação do Campeonato Brasileiro. Quer saber disso aqui, pô? Tá aí. Ô, Girimon, obrigado, tá, Girimon? Valeu, Girimon. Boa tarde! Boa tarde, Paulinho Brito. Ô, Paulinho Brito, o teu Avenida ganhou a Série B, estão dizendo aqui, ó. Ah, o meu, o Gauchão. Eu tava narrando o Grenal. Não te lembra, né? Tava narrando. Baita torcedor da Avenida. Ah, não, foi ontem que ganhou. Então tem um título a mais que o Grêmio nesse ano. Feito! Continua esquecendo, tá, meu? Figueirense ganhou o que esse ano, Piange? Nada. Ah, então tá. Nada. Eu tô falando do Grêmio. Não falas do Grêmio, tu não tens capacidade, seu energúmeno, seu mau caráter. Eu, Marcos Pianges, tu e todos os teus amiguinhos. O da Garba, inclusive. Também, vagabundo. O mais de todos, né? Feito! Aqui o número do título do Corinthians. Olha, o Corinthians ganhou o Tite, hein? Bom técnico, hein? De Caxias, olha, bom técnico o Tite. E o Tite dando a volta olímpica, bom fazendo treinador. Coraçãozinho pra torcida, vocês viram? A volta olímpica foi em torno do Adriano? Ou... Não. Eu não posso mais ver o Paulo Brito falar, cara. Porque, obrigado. Eu me lembro do Britinho, cara. Que coisa, hein? Parece que ele imita o Britinho, é impressionante, né? Impressionante. Mesmo tom de voz. Daquela parte da história, assim, que o personagem é mais lembrado que a própria origem. RBS TV. Globo! Oi, o Globo. Olha aqui, ó. 70% dos corintianos não foram ao trabalho hoje, hein? Ah, não. Segunda-feira, hein? Estariam comemorando o título, né? A ressaca aí. Não, ou não. Porque eles simplesmente não tinham emprego, né? Com a morte de Sócrates. Olha, era bom jogador, hein? Morreu, era bom, né? Jogador. Morreu Sócrates. Doutor amigo. Sócrates. Ô, Brito! Olha, amigo do... Ô, Brito! Débora de Oliveira. Sócrates morreu, Brito. Olha a Débora de Oliveira, hein? Informação importante. Boa, sempre essa Débora, na ponta, hein, da língua. É boa, tá, Débora. Diferente só hoje. Ô, Brito. Olha, com a morte do doutor Sócrates, caiu para 0,00003 o número de corintianos que possuem o curso superior completo. É verdade. Por outro lado, há um bebum a menos no número. E agora caiu pra 98,08. Aquele bebia muito, né? Bebia, é, Brito? Morreu de cirrose, né? Que coisa, né? Desagradável. Tu viu ele jogando, Brito? Desagradável. Melhor comentário do Brito. Lembra dele. Sim, olha. Comenta com ele mesmo, né? Que coisa. É o Bata Profundidade, análise profunda. Jogou a Copa de 86, olha, era bom. De 82, time. É. 82, né? 82 também. Também. É. 86 principalmente, também, principalmente de 82, Brito. Aquele era bom time. E qual era a jogada principal do Dr. Sócrates? O calganhar! Grande! O medo era a dupla que ele fazia com o Platão. A dupla, olha, Sócrates e Platão aí, olha, fizeram um inferno aí no Corinthians. Muito bom, foi. Que coisa, mandou aqui o Eduardo de Joinville. Ô, Davi Coimbra, tu quer falar agora ou a gente pode fazer os classificados? Não, eu quero falar. Não, eu quero te ouvir, Davi. É, quero te ouvir. Segura a audiência, tá tão borocochô hoje, Davi. Tá meio caidinho, tá cansado do fim de semana. O programa tá muito rápido hoje, né? Tá hoje tá. Tá aí. Participativo. Tá parecendo a escolinha do professor Raimundo, né? O Taê, eu não consigo completar a frase. Quer que eu vá aqui, então? Vai. Excepcional. De frase incompleta, eu sou... desabafo sobre o meu casamento, hein? Que bom teu casamento, Davi? Não, o meu casamento, o casamento da ouvinte que pediu para que não fosse. Preto, sucesso. Mas agora até o peito do programa. Fez uma coluna colorada. Que vicia, né? Assume, Davi. Olha quanto aí em casa. A moça. Vai, deixa o Davi falar. Viu como o programa tá participativo? Muito. Só o Coreano brincou. As pessoas estão correndo pro lado. Qual era o jornalista? Quem era hoje? Qual era o jornalista? Fala aí, todos. Era o Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique. Estive conversando ontem com um importante amigo meu. É isso aí. Paulo Henrique Amorim. Pena que morreu, senão dá pra... Não morreu, cara. Morreu o Boris. O Boris Cassou. Ele morreu. O SBT Repórter. Ele morreu no mesmo acidente com o Sérgio Chapelin, cara. Não. O Paulo Henrique Amorim foi no mesmo acidente no avião. Não, aquele foi o Celso Freitas. Mas, o Davi, o que que tu tava falando? A moça tem 26 anos, está casada há 3 anos, tem uma filha de 2 anos, mas estou cansada do meu casamento. Olhando pra mim assim, Davi? Tu sabe por quê? O acontecimento desse final de semana foi a gota d'água para que eu decidisse que vou dar um fim no meu casamento. Ufa! Na sexta-feira à tarde, meu marido me mandou uma mensagem de texto reclamando que havia um raspão no para-choque do carro dele. Não tinha entendido por quê. Aí ela não botou ponto aqui, mas eu vou botar um ponto. Não tinha entendido por que de tanto estresse comigo, pois eu não tinha nada a ver com aquilo. Detalhe, o meu carro... tem o meu carro. Mas às vezes, no final de semana, saio com o carro dele para não ter que ficar trocando a cadeirinha da filha dela. Não trocar a cadeirinha da filha. Teu carro. Trabalho. O cara te deu teu carro, sai no teu carro, pô. Pega o carro dela, filha da mãe. No penúltimo final de semana, peguei o carro somente uma vezinha para ir à padaria. Tenho a certeza de que não encostei o carro. Não tem certeza, não. Senão não teria mandado e-mail. Vocês não têm noção de espaço. Vocês não têm noção de espaço. Os para-choque dos carros de mulher, tudo lascado nas pontas. É verdade. Lasca na ponta, Ela diz o seguinte, que ela tem certeza que não encostei em lugar algum. Não tem certeza, senão não. Senão ela falaria. Mas até aí tudo bem. Saímos na sexta, numa boa. Sábado, tudo bem. Aí não fiz almoço ontem. Tá reclamando do Magrão. Como dizia o meu vô Hugo, é uma relaxada. Fazer almoço. Porque ele falou que não precisava, porque íamos sair para compras. Quando fomos sair, a minha filha caiu no sofá e bateu a cabeça. Pedi para ele. Mas sofá é fofo. Não cuidou direito da filha, ainda tem isso, cara. Eu pedi pra ele como ela tinha caído a cabeça, deve ser o carro, né? Ela não colocou aqui. Pedi pra ele como ela tinha batido a cabeça, ele simplesmente não deu a mínima. Então falei que se ele não me falasse o que tinha acontecido, ela não tinha visto. Eu não ia a lugar algum. Ele estava do lado dela quando ela caiu e eu estava varrendo a casa. Faz muito bem, né? Mas esse casamento tá problemático. Então, ele não me falou. Escondeu a carteira e a chave do carro dele para que eu não saísse com o carro dele ou fosse comprar algo. Só desculpa, mas tem só um pouquinho. Quando o troço chega nesse ponto de esconder a carteira e a chave do carro... O homem tá só se defendendo, né? Escondendo a carteira, ele tá se defendendo. Não. Enquanto o homem esconde apenas o celular, tá tudo bem, né? Ele tem que esconder a carteira e a chave. chave aí fica meio difícil. Não, tem mais. Tudo errado. Ele chamou a nossa ouvinte anônima de vagabunda pra cima. O marido? Que, é. Bom. E disse que fui eu que bati o carro dele. Detalhe. Fui eu que bati o carro dele. Ele saiu de segunda a sexta pra trabalhar e só viu na sexta-feira à tarde o raspão no para-choque. Foi tu, mina, foi tu. Fui eu. O raspão foi tu. Foi ela, tudo foi ela. O problema da relação é ela. É melhor ela sair mesmo desse casamento. O problema, cara, é que quando esse magrão casou contigo, tu era uma pessoa, hoje tu é outra. Mais ou menos isso. Não importa com quem você se case, você sempre acorda casado com outra pessoa. É verdade. Eu só não entendi. Foi o Marlon Brando que falou isso. O Marlon Brando? Marlon Brando. Esse aí podia, né, falar. Marlon Brando. Tu casaria com o Marlon Brando? Aliás, as correntes do casamento, porra, são tão pesadas. As correntes do casamento são tão pesadas que às vezes são necessárias duas pessoas ou até mesmo três filhos para carregá-las. É mesmo. Quem é que falou isso? É verdade. Quem é que é o autor dessa aí? Ou três pessoas que não sejam filhos. Essa aí eu não sei quem foi. Eu acho ou uma terceira pessoa que não é filho. Um casal mais uma pessoa, será que não... E eu acho que duas fica ruim. Botar mais pessoas é bom. Duas fica ruim porque parece algema. Aí ficaram prisioneiros ali. O problema é que as mulheres levam tudo muito a sério. Não, e hoje eu tô casamento. Hoje eu tô pra casamento. Bonito. Maridos e esposas não entendem um ao outro porque são de sexos diferentes. É verdade. Um pensa A, outro pensa B. Um quer ser o sugerindo então que haja o casamento. Parabéns, Féter. O Féter defende o casamento monossexual. Maravilhoso, Alexandre Féter. É que o meu casamento é um casamento de exceção. Alô, Nelson Quinto. Vamos divulgar. O meu casamento, eu vou dizer como é que é o meu casamento. Yospi, Claudinha, vamos divulgar amanhã no jornal. O meu casamento é como uma longa viagem em um pequeno barco a remos. A remos? Se um passageiro começar a balançar o barco, o outro tem que estabilizá-lo. Caso contrário, os dois afundam. Esse é o meu casamento. Olha só, Magnata. Que legal. Esse é o meu casamento. Quem foi que disse isso? Eu tô dizendo. Alexandre Fera. Legal, isso aí da viagem com barco a remo. Eu acho que essa mina tem mais que separar. Agora, se der problema, dou-lhe com o remo do lado da orelha. Mas tem que dar. Isso aí acabou o e-mail? Aí assim? Ela tá pedindo conselhos pra saber o que faz. Ela tá avisando que vai separar, é melhor, separar mesmo. Ela tá pedindo conselhos, eu acho que não entendi. Não vai ser a primeira criança criada com pais... Disparou! Opa! Deu problema. Beleza! Olha aí! Homem! Falem alguma coisa. O que que houve? I can see clearly now. The rain is gone. Vai apertando aí. Vou fazer os classificados agora sim. 20 minutos pra 7. Eles acharam que era uma música que tinha rolado? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. É que a nossa tela é, como é que chama? Touch screen. É, né? Screen. A nossa tela aqui é touch screen, então quando salta, por exemplo, um golinho d'água aqui, um pingo d'água, como saltou na ela tela. Ela grita, aqui, né? Screen. Ela faz o próximo. Não acho que o Almir tem uma voz de Tom Waits. I can see clearly now, the rain is gone. Não, exatamente. Não, é longe do Tom Waits. Passou longe. Qual é uma música do Tom Waits? Do Tom Waits é... Bota ali o Chocolate Jesus. Chocolate Jesus. Não. San Diego Serenade. Do Tom Waits tu só tem a voz de Bebum mesmo. Downtown Train. Olá, rapaziada do PB, tô aqui pra anunciar meu querido e amado Astrão, pois preciso do dinheiro. É um Astra GLS 99 modelo GLS. 2000. Prata... Maravilhoso. Ô, Mr. B! E aí, Cleo? Tô sempre aqui. Hoje vai ser, velho. Mr. B! Parou o programa. Mr. B é do caralho, cara. Mr. B tá sempre aí. Terça-feira no Ministério, amanhã. Ô, Cleo, dá uma ajuda ali, Cleo. Tá Cleo, lê aí pra nós, por favor, os dois. Enquanto eu vou no banheiro, lê pra nós aí. Amanhã à noite, terça do Ministério aí, galera. Olá, rapaziada do Pretinho Básico. Tô aqui pra vender o meu Astro. O cara saiu mesmo, cara. Tá brabo mesmo. Pneu Toyo, 240. Bloco I, placa I, né? Que é ótima conservação. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vidro elétrica, trava elétrica. andreas.rodrigues@gmail.com. O que ele tá vendendo? Um Astra. Vai perder a moda até o final, meu. Dá pro Cid. E a sogra também tá vendendo um Corsa. Corsa Super 1.0. Ô, Mr. P. Fala, Cléo. Se não tivesse um Corsa, não, mas a tua vida é muito louca. Ah, até seria legal, seu Ô, Mr. P, do caralho. Não tive. Garanto que tu teve um Fusca, né? Fusca tive. Que mais? Garanto que tu teve um, sei lá, um A3 da Audi. Tive também. Da Audi, um A3. Ih, a lista é grande. Opala, Chevette, das antigas. Tu é ligado em carro, né, cara? Brasília. Onde foi, Cléo? Pois aqui o Corsa 97. É bom, é legal. 12.500. Pô, 10 pau ele leva. Com certeza ele é o Mir. Será? Com certeza não é não, Almir. É verdade. E o Almir, eu acho que não tá te ouvindo. O Almir já saiu. Vendo Corsa da sogra@gmail.com. Qual é a cor vale mesmo? Vale a pena. É um Corsa que ele não diz aqui, é um verde metálico, né? Ah, ele não diz, mas é um verde metálico. Decide, né, Cléo? Exatamente, cara. Exatamente. Ah, é difícil, pô, vocês são um brasileiro mesmo. Vocês são engraçados, cara. Sim. Olha aí que o cara tá falando ainda, velho. Já fui no banheiro, fiz xixi, já voltei. Lavou tá a mão, ainda, hein? Lavou a mão. Claro, lavei a mão antes e depois. E aí, Cléo, beleza? Fazer uma reunião lá com o já fez aí os anúncios? Os dois? Só o Almir agora. Fazer uma camiseta. Não, o Almir hoje, infelizmente, não vai rolar. Volta mais camiseta aí da planta aí. Voltamos em seguida. Depois do show do intervalo. Vocês já estão no planeta, ô Cléo. Não tá ligado? Claro, claro. Vocês das aranhas. É isso aí. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 11 minutos para 7. Logo mais às 8 temos Bola nas Costas com o programa de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, durando 2 horas hoje, com as presenças queridas do Danley, eterno ídolo camisa 1 do Grêmio, e do eterno camisa colorado, o nosso querido Fabiano. Logo mais às 8 no Bola nas Costas aqui na Atlântida. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Grêmio já tem um novo técnico, doutor Peter. Sim, a família Júnior dominou a dupla Grenal. É o Caio Júnior, irmão do Dorival Júnior, doutor Peter. Não é irmão nada. Não é irmão? Não é. Mas que barbaridade. O que o senhor achou, Santana? Eu não sei. E vê o meu cigarro, eu tô de férias, não, eu não quero mais. Não pode fumar aqui, Santana. Eu não quero saber. Esse vagabundo, Davi, que tu achas, Davi, do Caio Júnior? Eu acho que ele não pode ser irmão do Dorival, porque senão como é que ia ser o nome do pai, cara? É, pois é. Doutor Peter! Fala, doutor Alceu! Hoje tem a cerimônia do melhor do Brasileirão, doutor Peter! É verdade, doutor Alceu! E o Figueirense tem 5 indicados, doutor Peter! Pô, que coisa, hein? Acho que vai levar um, pelo menos, né, doutor Peter? Ah, o Juninho ganha. Certo que sim! Exatamente! E o Avaí começou a dispensar meio mundo já, doutor Peter! Não vai sobrar ninguém lá, doutor Peter! Que tristeza! Mas que barbaridade! E agora, doutor Pedro, que acabou o futebol, vamos fazer o quê, doutor? Agora vamos esperar ali. O senhor ainda tem umas coisas pra fazer, é novo, mas eu não posso mais sabe, isso. Sabe, mas ainda não acabou o futebol, porque tem inúmeros jogos beneficentes acontecendo. Isso. E que, por exemplo, um deles é vai esse aqui, ó. Vai passar no 12? É o Mundial do Santos. Não. E no fim do ano tem o Santos, né? Lá em 20 e pouco de dezembro. Já, 8, semana já? Que vem. Pô, é claro, começa quinta-feira. Não é aqui já. Quinta, agora. Dia 8. Quinta-feira já começa. Ó, ah, é. Doutor Alceu. Pois não, doutor. É, amanhã em Campo Bom, jogo beneficente com. Que hora? A história aquela de tornar mais feliz o Natal de muitas crianças e tal. Presença do Marcelo Groy, Renan, Gilberto Silva, Lúcio, Tcheco, entre outros. O evento é promovido pelo Marcelo Groy, que é goleiro do Grêmio, em parceria Grêmio. Com Prefeitura Municipal de Campo Bom, CDL, Clube 15 de novembro. O jogo começa às 20 horas. Olha aí. E a entrada será 2 quilos de alimento não perecível. Os alimentos serão doados agora sim para as entidades da cidade. Valeu a força, grande abraço, Diego. Viu como tem coisa? Assim como na quarta-feira também, jogo de despedida do Fabiano. E no domingo, jogo beneficente do querido Danley. Danley contra Romário. Amigos do Danley. Quarta-feira à noite tem um grande evento lá de encerramento do ano do Figueirense. Vou estar lá em Floripa, lá fazendo esse evento lá com o Fernando do Marketing, a rapaziada. Estão encerrando o ano lá, a rapaziada do Figueirense. Vamos fazer um evento pra torcida do Figueirense. E tu vai falar tudo que tu me falou ontem durante o jogo. Florianópolis. Tá bem, Marquinhos. E tu, Maurício Amaral, tem o que aí? Sabe que a ONU elegeu 2012 o Ano Internacional das Cooperativas? Isso é uma grande notícia. O mundo está descobrindo uma forma mais humana de viver. Quem coopera cresce, O cooperativismo soma 1 milhão de associados em 90 países. E as cooperativas geram mais de 100 milhões de empregos no mundo. São um exemplo concreto de que é possível unir viabilidade econômica e responsabilidade social. E o que, que o Sicredi tem a ver com tudo isso? Tudo. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. Nasceu da cooperação, cresceu cooperando. A cooperação transformou o Sicredi numa das maiores instituições financeiras do Brasil. E mais que isso, a cooperação fez do Sicredi uma das melhores instituições financeiras para o mundo. Porque cooperar é uma maneira moderna, inteligente e sustentável de viver. E o Sicredi sabe disso há mais de 100 anos. Aqui os resultados são divididos com você. Isso tudo porque o Sicredi não tem clientes, tem sócios. Quer crescer e construir um mundo melhor pra todo mundo? Sim. Vem cooperar, vem pro Sicredi. Gente que coopera. Boa, Amaral! Cresce. Muito bem, Amaral! Aí estavam dois gurizinhos pescando na beira de um açude, na beira da estrada. E perto do lugar onde eles estavam ali pescando, eles sacanas afixaram uma placa com os dizeres: o fim do mundo está próximo. Mude de rumo antes que seja tarde. Aí um motorista que tava passando pelo local gritou pros dois: vocês não me enganam, né, seus moleque? Vocês não sabem o que estão falando? Que bobagem é essa? E passou o carro. Menos de um minuto depois, um estrondo. Aí um dos amigos falou pro outro: eu tava pensando, João. O que, Batata? Fala aí, cara. Não acha que era melhor a gente ter escrito na placa Ponte Quebrada? Ai, ai, ai. Aqui. É bom. Vai ficar tadinha do lado. Vai chamar gatíssima. Muito gatíssima. Ai, obrigada. Gatíssima, me chama de pães de açúcar estourado. Aqui eu faço o meu bondinho subido. Nossa! Oh, boa! Gatíssimas, eu não sou cimento, mas com você quero algo concreto. Essa é boa! Gatíssimas, muito gatíssimas. Me chama de machucado e dá um beijinho aqui para sarar-se. Que amor! Gatíssimas, me chama de gato preto, porque eu estou louco pra te azarar, mano! Cantadinha! Muito bem, gente. Muito bom. O cara chega assustado no consultório. E aí? Doutor, que história é essa? Que história é essa que eu tenho só 40 segundos de vida? Caraca, mano. E o doutor: só um minutinho, eu já te atendo. Malandrão. E a Xuxa, não sei se vocês viram. Quem? Faltou no Flatos do Dia. A Xuxa disse que o cachorro dela sabe cantar a música do Rei Leão. Ah, para! Não. A Xuxa disse isso. Alguém na casa dela precisava saber cantar, né? Ô, Davi Coimbra, mete um aí antes do Sidão. Eu não, vou apenas fazer um comentário sobre a Xuxa. Fala, né? Que, afinal de contas, é a heroína de tantas crianças, não é? Que começou, na verdade, sua carreira como modelo, que você bem sabe, né? Gaúcha, né? Namorando com Pelé. Com Pelé, meu? Com Pelé. Ela morou contigo, Pelé. E a Xuxa, eu já falei aqui, mas é sempre bom repetir, ela dorme todos os dias 13 horas. 13 horas por dia sem calcinha. Mas então não pra tem não ficar com o corpo marcado. Por isso que era rainha. Mas tá muito acabada a Xuxa. Xuxa já era, tá, acabou, né? Eu não consigo ter. Eu não tenho nenhum tipo de estímulo. É, eu não tenho nenhuma, eu não consigo ter eleições com a Xuxa. Cara. Também, gurias, obrigado. Ô, Sidão, chega aí, Sidão. Conheceu a Xuxa na Globo, né, Sidão, querido? Menina fora de série, uma jovem. Muito bacana. Tá meio doidão, Sidão? Tomou uns remédios? Não sei por quê, você que está achando isso. Tá meio lento, assim, meio... Eu estou na minha velocidade. Eu falei normal. Que não era pra mexer nas minhas coisas lá, hein? Não mexi nas suas coisas. Quem é você? Eu sou o magnata, aquele que te leva pra passear ali na pracinha. Puxa, você é magnata vestido desta forma. E cheirando desse jeito. Que fedor este jovem, rapaz. Não sou um fedido, jovem, fedido, né? Mas não estamos aqui para criticar as pessoas. Isso não é bonito. O que tá achou da mulher vai apresentar o Jornal Nacional lá no teu lugar, meu? Eu desejo a ela que tenha sorte. Eu apresentei esse jornal durante toda a minha vida e realmente é um prazer estar aqui. Ela é mais gostosa que tu, prefiro ela, meu. Isto é um problema seu e não meu. Mas eu prefiro. Se você prefere ela, faça bom uso. Espero que tenha sorte. Eu daqui a pouco tenho que ir lá dar as boas-vindas para ela. Ah, e tu apresentar. Vai lá, Sidão, é eu mesmo? Eu vou apresentar junto com Sidão, completamente ela. Fora da casa. Ô, Sidão, vamos com a gente sábado lá pra Xaxim, Sidão. Posso ir, tem posso ir. Tem a balada do Pretinho na maltaria de Xaxim. Ah, em Xaxim. Em francês, Xaxã, né? Xaxã, eu gosto de um Xaxã. Vou pra Xaxim. Vou te dar com o Xaxã do lado da orelha. Então. Não, também não, gosto não, de Xaxã, tu vê como é bom. Gosto de brincar com o Xaxã. Ah, gosta de brincar com o Xaxã? Gosto de brincar com o Xaxã. Certo. Fazer coisinhas com o Xaxã. Xaxã, ai, Xaxã. E a Jussaura, como vai? Bala Xaxã, lembra das balas Xaxã, Sidão? Aquelas amarelinhas. Abacaxi. Tinha também a bala banda, né? Ah, a banda. A bala banda. Frumelo. Banda. Lembra do frumelo, Sidão? Oh. Não lembro. Eu lembro da quebra-queixo. E do caramelo de doce de leite da Nestlé? Aquele caramelo. Tem o caramelo e a quebra-queixo aí, Magnata. E o garoto, bala garoto. Que é de limão, branquinho, assim. Não, você é muito jovem. Não, essa nós não é do meu tempo. Falando é a bala gasosa. Garoto. A bala gasosa era demais. Pastilinha. A bala gasosa. Soft. A sete belo. E aquela que vinha em tripa. Sete belo. E a que vinha em tripa, aquela. Bala de mocinho. Ah, não, era uma outra. Bala de iogurte. A tripa, esta que este jovem de óculos está falando da tripa, é aquela que tinha carinhas de animais. Isso. Ah, sim. A bala gasosa dizia que matava, né? Não, soft. Soft. Gasosa matou agora, muita gente no Maranhão. Ela matou gente. Mas bala de Coca-Cola, vocês pegaram? Claro que sim. Mas o melhor era aquele baleiro que girava com aquela tampa de alumínio. Verdade. Aquilo era aqui. É do tamanho da tua cabeça. Cala a boca, seu guri. Guri cocô, você. Que isso, Sidão? Hoje eu estou desbocado. Chamou de cocô. Eu quero fazer os salmos, vocês não vão deixar eu fazer os salmos. Vamos lá, Sidão, pode começar então. Muito obrigado. Estes salmos de hoje quero dedicar a todas as senhoras que nesse momento estão ouvindo que o legal. Pretinho Básico. Você está rindo do quê? Que medo que eu da senhora. Ô, Sidão, eu queria te dizer uma coisa. Pois não, pode dizer. Mas não vai dar tempo, vou ficar para amanhã. Agora vem aí a Voz do Brasil. Infelizmente, calculei errado. Eu calculei errado o tempo aqui, tá entrando a Voz do Brasil nesse momento. Desculpa, Tacidão. Boa noite, voltamos amanhã, à 1 da tarde. Tchau. Eu não aguento mais vocês me ignorando.